E o que, que é isso no fundo agora? Som de mariachi mexicano? Ah, sim, porque já... Não é que já está chegando a hora, né? Na verdade, chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele presente de Natal que não admite troca, aquele tiozão que pergunta se é pra ver ou pra comer, aquele rojão que estoura no seu ouvido na festa de fim de ano, aquele Paraná Clube que completa 26 anos hoje, parabéns! E como se gol da Alemanha no lombo fosse pouco, vamos começar com o nosso último massacre de 2015. Ainda bem que é o último, né? É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou pra área. Emendado, entrou Miller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E se você acha que a novela da Segunda Ponte aqui na fronteira, que só está há 23 anos no papel, é muito, olha só que interessante, a BBC, sim, a BBC de Londres, trouxe uma reportagem especial nessa semana mostrando que a tão falada ponte entre Brasil e Guiana Francesa, lá no Oiapoque, já está pronta há cerca de 4 anos. Isso mesmo, pronta. Mas até agora não foi inaugurada e ninguém pode passar por lá. Isso, o motivo para isso? Bom, nem francês, nem brasileiro consegue explicar. Eles não conseguem, os governos não conseguem se acertar para achar uma explicação. Enquanto isso, a ponte que estava lá, novinha em folha, vai ter que passar por uma reforma para ser inaugurada. É mole! 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou! Da Alemanha! Close, camisa número 11, marca o segundo. E do Oiapoque ao Chuí, uma notícia que assusta. Pesquisa divulgada nesta semana pelo Instituto Internacional Ipsos Mori revela que de 28 povos pesquisados, os brasileiros estão na terceira colocação em termos de ignorância em relação ao próprio país. Isso mesmo, terceiro lugar. Os entrevistados tinham de responder de forma aproximada perguntas simples como a idade média dos cidadãos do país, percentual de pessoas com religião, quantos por cento dos habitantes do país têm acesso à internet, enfim. Pior que os brasileiros, só indianos e mexicanos. Que maravilha, hein? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o bloqueio do WhatsApp por decisão da justiça, hein? Que fiasco, Brasil! Até o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook e dono também do WhatsApp agora, né? Se manifestou na internet sobre esse assunto. Agora, pior que bloquear um aplicativo por decisão que corre em segredo de justiça, que você não sabia nem o autor e nem o motivo, fala sério, hein? Foi ter que aguentar as piadinhas que os internautas fizeram no Twitter e no Facebook. Aquelas piadinhas, né? Tipo, é pra ver ou pra comer. Enfim, até o tiozão do pavê consegue ser mais engraçado. Meu, você que ficou repetindo essas piadas, muda de vida, cara. 4. Meu procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. Mas o que não teve graça nenhuma mesmo foi a entrevista que o governador Beto Richa concedeu à Band News em Curitiba para um balanço de fim de ano. Segundo o governador, a repressão do dia 29 de abril, lembra, que deixou mais de 200 feridos, foi uma armadilha orquestrada pela oposição para afetar a popularidade do seu governo. Meu amigo, a casa da oposição que estava na janelinha do palácio vendo as bombas explodindo e o pau comendo com o poder de dar uma ordem e impedir aquilo? Pois é, eu não sei, mas às vezes eu acho que nos fazem de bobo, porque não é possível, rapaz. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar em fazer de bobo, ah, companheiro, conta outra. Nessa semana, a Assembleia Legislativa entregou ao governo do estado um cheque no valor de 250 milhões de reais, simbolizando a suposta economia que o Legislativo Estadual fez no ano de 2015. Só que tem um pequeno detalhe, né? A história não é nem um pouco assim. Essa suposta economia acontece porque o orçamento da casa cresceu 96,17% na comparação com o ano passado e também, olha só, na comparação com o ano passado, hein, segundo o jornal Gazeta do Povo, não houve economia não. Os gastos brutos da Assembleia aumentaram de 289 para 295 milhões nos 11 primeiros meses do ano. E é uma matemática estranha essa, né, que os deputados e vereadores têm usado por aí. Seis. Virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! Agora feia mesmo foi a notícia que brotou na terça-feira de que o ex-vereador de Curitiba e irmão da vice-governadora do estado, Juliano Borghetti, foi preso em casa durante mais uma etapa da Operação Quadro Negro, que investiga o desvio de dinheiro na Secretaria de Estado da Educação. A ação foi coordenada pelo GAECO e apura a denúncia de desvio de cerca de 20 milhões de reais. A defesa de Juliano Borghetti afirma que foi pega de surpresa com a ação e nega que seu cliente tenha envolvimento com o caso investigado. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E para 2016, nosso desejo é que você brilhe, brilhe e tenha luz em casa, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica reduziu os padrões de qualidade que concessionárias como a Copel aqui no Paraná precisam cumprir e passará a permitir para o próximo ano 2 horas a mais de apagão na comparação com o limite máximo adotado em 2015. Claro que isso é só um parâmetro, né? A Copel vem inclusive se mantendo abaixo ao longo do ano, mas não deixa de ser um alerta de que a coisa no sistema elétrico talvez esteja pior do que estão nos vendendo, enfim. Já pintamos o 7, vamos agora ao Gol do Brasil. Ufa. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E a taça do mundo é nossa, só que não no futebol, onde a gente leva de 7. No surf, esporte em que pelo segundo ano consecutivo temos um campeão mundial. O ano passado foi o Gabriel Medina, né? Nesse ano foi o Adriano de Souza, o Mineirinho. Pelo menos estamos usando o nosso litoral para formar campeões do esporte, né? Porque em termos de logística nos portos e tecnologia de pesca, olha, estamos lá pela terceira ou quarta divisão mundial. Mostrou o futebol como é que é. E para fechar o ano com uma notícia boa de Foz, o turismo, sempre o turismo, nos traz pelo menos alguns bons motivos para festejar. A última notícia boa é que Foz do Iguaçu ficou em primeiro lugar no quesito atrativos turísticos. Isso num estudo que aponta o status dos chamados destinos indutores do país, realizado pela Fundação Getúlio Vargas para o Ministério do Turismo e também para o SEBRAE. A cidade ficou bem posicionada ainda nos aspectos marketing e promoção do destino, segunda posição nacional, e monitoramento do turismo em terceiro lugar no país. O ponto fraco de Foz, segundo o estudo, é a questão dos aspectos culturais, que ainda precisa ser melhorada com a oferta de mais atrações culturais aos visitantes e também aos próprios moradores aqui da cidade, né? E chegamos ao final do programa de hoje, última edição do Front Transamérica em 2015. Puxa vida, bacana aí que você ficou conosco até o final no programa de hoje. Participaram comigo neste Front Transamérica Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzini. Equipe Transamérica também tem Alessandro Cunhaschi, Rita Araújo e Antônio Carlos Oliveira. É bom o samba, é bom o couro, o brasileiro é do estrangeiro. Programa Fronte volta agora só em 2016. Amanhã, das 10 ao meio-dia, nesta mesma faixa de horário, tem o programa Histórias e Memórias com Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Feliz Natal para quem comemora, feliz Ano Novo para quem segue o calendário. Bom fim de semana para você. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.